apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Cá estamos de volta para mais uma sessão do Live Set depois da sessão especial de Carnaval. Voltamos para os programas habituais. Nesta primeira parte, como já é costume, a contagem das 10 mais. Live Set. Live Set. Esta tabela é elaborada a partir das vossas votações. Podem votar 2 vezes por dia em bupor.com. Power Play. Vamos começar pelo número 10, esta semana a pertencer a Nice 7 com Grey Piano. 10. Live set. Live set. You listen, you groove. Power play. Número 9 esta semana para Phonic Lounge e Pure Pet featuring Matthew Fairmont, The Sun Always Shines on TV. É uma reentrada para esta remix de um original dos A-ha. 9. Power play. Oitava posição esta semana para The House Rejects e o single chama-se Music is a Savior. Funky Beat. Live Set. Live Set. Vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bucor.com. www.bucor.com. Estamos já no número 7. Esta semana a pertencer ao single Instincts de Jay Lumen. 7. Estás a ouvir o Live 7 na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos a subir na contagem. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com na vossa música favorita e também adicionar as faixas que mais gostam. Número 6 esta semana para TV Rock, Hogan Sling e Rudy, Diamonds in the Sky. Já foi número 1. Sim. We'll be right back. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. DJ Radio. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem desta semana. O número 5 pertence então a DJ XP, Albert Kick, featuring Imagine. Chama-se Sweet Love. 5. A funky beat. Live set. Live set. Power play. Vamos subindo agora para a quarta posição. Também já foi número 1 este single So Much Love de Fat Luck Round. 4. Já nos três primeiros, esta semana número 3 para Danny Tenaglia, de Ibiza. Músicas, remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Número 2 a subir, DJ Zé Luís com Gotta Have House Music. É o número 2 esta semana. 2. Gotta have house. Live set. Live set. Power play. Chegamos finalmente ao número 1 da contagem. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos então conhecer o tema mais votado esta semana. Este Fresh Guitar de Dave Garcia é o número 1. One.

So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. DJZLish.com. We'll be right back.

djzeluis.com. djzeluis.com.